7577, chame Recife, 12510, alternando 13325. Recife, 1251, alterna 13325, web 5717. Pois não. 3201 com fins nível 320 está autorizado. A rota direto bridge, Bravo Romeo India Delta Echo. Após intercepta o Zulu 16, decolando 10 com curva direita na subida da El. Após voa Leda e após direto bridge, Bravo Romeo India Delta Echo bridge. Aciona 5002, controle 119.35. Direto bridge, nível 320 com fins. Up Zulu 16, após decola da 10 direita, da El Leda, após bridge onde intercepta a aerovia. 5002 transponder, 1935, é o controle 3201 no portão 7, vai chamar quando o brother. Correto, está 3201. Jet 5898, chama Recife no 251, alternando no 3325. 25833325, bom dia. 1251, 1251. Afirmativo, 251. Após Upper Mike 668 até Goiânia, Golf Oscar Índia. Decola da 10 com curva à direita na subida Arbor. Após voa Elefa e após o Fito. Aciona 5572, controle 119.35. Ok, web 5808 autorizado para Goiânia, Terra Bravo Golf Oscar, nível de voo 340, conforme rota, Pesulu 17, até Fox Romeo Mike, após Upper Whiskey 10, até Bravo Serra Índia, com a Upper Mike 668, até Golf Oscar Índia. Decolando da pista 10, curva direita, na saída Arbor, após voa direta de Lefa, o Fito. 5572 transponder, 11935, controle de saída, Taruguete 06, web 57508. Correto, no 62, chame pronto, pushback web 5808 com 10-14 no altímetro. 10-14, já lhe chamo, muito obrigado, 5808. Controle Salvador, bom dia, Romeu 07, informação hotel. Romeu 07, essa é a identificação dessa 4.000 pés da chegada a Bonf. 4.000 chegada a Bonf, Romeu 07. 5 estabilizado. Estabilizado o localizador, Sareta. Cliente completa sinal chamada torre 1-8-6-12. 7-2-6-12, eu gol 995. Gol 1804, está autorizado sinal LSX Rei, desce para 2.000 pés, ajuste I-14, reporta estabilizado. 2.000 autorizado de LSX Rei, reporta estabilizado. Não, 95, está baixando travado? Ainda negativo. Torre Web 5808 do gate 06, sobre estacionamento na posição posterior pushback. Apenas o acionamento aguardando para iniciar o pushback, ok? Será o número 2 para o push. Atualizar o acionamento na posição, aguardando para o push Web 5808. Check 30, livre pouso no zero, vento calmo, ajuste no zero, no 4. Ah, baixado, travado, tem livre pouso, gol 995. Boa noite, 04, reduzindo para a velocidade de aproximação, tem tráfego da companhia 5 milhas e meia da sua frente, com 130 de ground speed. Completa sinal, chama a torre 1-8-6-12. Gente, reduzindo a torre 18-6-12, boa noite, 04, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, gol no 804, uma milha e meia do Índia Serra. Prevendo a aproximação, gol no 04, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 4. Aguarde a pista livre, gol no 804. Oi, Web 5808, está no gate 62 acionado para pushback. Web 5808, número 2. Nossa, escuta aguardando, 5808. O 3201, tá, 1, hora 7, 3, cabina. Via FAT principal, Indy Alpha, reporte ponto espera da 1-0 pronto com 1-0 no 4, no altímetro, tanto de 2-0-1. Pátio, Indy Alpha, o 3-2-0 no reporte espera. 995 no solo, 37, direita prossegue táxi na minha escuta via Alpha, aguardando a cidade Juliette para ingresso. Direita na escuta, Alpha, guardará a cidade Juliette com 995. Pista livre, por gentileza, gol 995. Já lembrou, gol 995. Noite 04, livre pouso no zero, vento variável com 03 nós. Gente, livre pouso, gol 804. 808, no 612, tá livre, chame táxi. Ok, no 612 é livre, chama a táxi, Webjet 5808. Controle Salvador, gol no 897. 97, bom dia, sem identificação, desce ao 050, a chegada é bom, fim. Bom dia, identificou, descendo pro 050, 050, perfil da bom, gol no 897. Cinco, aciona identificação, a chegada é bom, se desce ao 060. 064 no solo 39, direita, prossegue táxi na minha escuta, vai seguir o Boeing da companhia, comando 2 na Alfa, e vai reportar antes da Juliette para ingresso, boa noite 04. 04. Espero no 0320, tá? Ali mantém no 0, tá 3201. Ali mantém no 0320, tá? E sinal LSQ, reporta estabilizado. 2000 diretos em restrições, 2014, reportará estável no final, gol no 607. Ao alinhar, livre da colagem, dono 0, vento variável com 03 nós. Colagem atualizada, dono 0, tá? 3201. Certo, 995. Guarde para ingresso com 995, portão previsto ao 612, já está sendo liberado. Previsto ao 612, vai guardar para ingresso com 995. Para o táxi web 5808, está com 58 a bordo, 4 horas e 55, alternando com o fim. Parque principal, Indy Alpha, reporte ponto, espera dono 0 pronto, com 1-0 no 4, web 5808. Bem ajustado, 0-0 no 4, e o táxi, a parte Indy Alpha, com 0-4 pronto, web 5808. Após a liberação do Web, ingressa via Juliette para o portão 612. Após o passagem do Web, ingressa Juliette, portão 612, pelo 995. 3201, decola isso 42, controle 19935, bom voo e bom dia. 35, bom dia. Solicitar 3201. 3201, muito bom dia, sendo identificação, correção. 3201. Está sob contato radar, sobe ao 320, da presente voa Leda após Leda Bridge, são 3201. Direto Leda após Leda Bridge. 1897, descida para 4000 pés, ajuste 1014. 4000, 1014, no 897. 1715, desce para 5 mil pés, o ajuste 1014, redução indicada 2409. Reduzindo 240, descendo para 5.014, 171. Web 5808, para sua ponte espera, dono zero. 508 na web, além da cola fechando zero, vento variável com 03 nós. Bem, anilha, cola no zero, web 5808. No 897, livre de restrições à frente, desce para 3 mil pés, ajuste 1014. 3 mil pés, livre da restrição, 1014, no 897. Da escola 46, controle 19935, bom voo, bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Autor de Salvador, muito bom dia, web 5808, saindo da água, cruzando agora 2.400 pés. 5808 da web, está sob contato radar CBL 340, da presente está autorizada a curvar para Elefa, após Elefa o Fito. Ok, muito bom dia, então direto Elefa da presente, após Elefa o Fito, 5808. Localizador, o voo 1607. O voo 1607, complete final, chame torre 1862. 1862, bom dia, até já. É. O voo 1897 desce para 2 mil pés, ajustado 1014. Autorizado sinal ILSXA, reporta estabilizado. 2 mil pés, 1014, reporta estabilizado no X-ray, gol 1897. Gol 1795, desce para 3 mil pés, ajuste 1014. Desce para 3 mil pés, 1014. Gol 1795, capaz de considerar a altitude em pelo? Sim, está livre da restrição de altitude em pelo. Tente, gol 1795. 897, redução indicada 1709. Tem tráfego da companhia sua frente com 1509 de ground speed. 1709, reduzindo, gol 897. No 3201, no chama Recife, no 251, alternando no 3325. 251, 3325. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5973, transfere. 5973 da Rio, bom dia, só na identificação, voa Duna, desce a 4 mil pés, ajuste Mi 14. Entendeu, voa Duna, desce para 4 mil pés, Rio 5973. 5973, cotejamento correto. Pô, perdão, já está entre os marcadores, baixar travado. Tente Gourmet 07, livre pouso, pista no zero, vento variável com 03 nós. Tem livre pouso, Gourmet 07. 14, autorizado sinal, LSXR, reporta estabilizado. Autorizado, vai reportar estabilizado, o Gourmet 07, no 5. Trem checado, ajuste no 0, no 4. Reportará a Simbra com trem checado, no 8, 9, 7. No Simbra com trem checado, gol no 897. Pista livre, gol no 897. Guardando, 97. Solo 52, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Direita, portará na Alfa antes da Juliette para ingresso, 607. Salvador, já dispõe da autorização do Tata 3171? Sim, Tata 3171, só um minuto, copy. 5732, a subida prevista, Amor, Elefa, após o fito. Amor, Elefa, o fito, obrigado. 97, livre pouso, pista no zero, vento variável com 03 nós. Livre pouso, gol no 897. Atrás da edificação, desce ao nível 050, chegada bom. 050 na ponte, 3,7. Tá no localizador, ainda não tá visual, gol no 7 no 5. No 7 no 5, chama a torre agora, 118, meia, bom pouso. 18, meia, boa. Eudes, aciona 5007, controle 119, decimal 35. Logo na 7 no 5, bom dia. Enquanto na aproximação, guardando pista livre, eu no 0 no 4. 0 no 4, gol 17 no 5. Guarulhos 300, 10, direita, sai a letra pista Eudes, Zulu 44, Pubit. 5007-1935-3171. Quero ouvir Upper Zulu 44-3171 no portão 10, chame front, pushback, acionamento. Zulu 44, chamará no 10-3171. 897 no solo 54, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte Santa Juliette para ingresso. Direita via Alfa, reporte Santa Juliette, gol no 897. Para segue via Juliette, portão 05. Juliette 05, gol na 607. Tino 5, tá baixado e travado? Baixou e travou, passou sim, graças. 7 no 5, livre pouso, pista no 0, vento variável com 03 nós. Livre pouso, pista no 0, gol 7 no 5. 722, front copy. B5722, pronto para copy. Copia, 5722. B5722, Brasília, está autorizado, nível 320, via Upper Zulu 17. Decola da pista no zero após decolagem, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, apoio direto Elefa e após direto Ofito, aciona 5022, controle 119, decimal 35. Autorizado Brasília 320, viata Zulu no centro, decola a pista 10, curva direita, pesquisa Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Elefa Ofito, 5022, transponde, controle Salvador, jornal 35. Então confirma o transponder? 5022. Correto, Edson 722 no 3, me pronto, pushback. Então 3171, pushback, acionamento no 1-0. 71, está autorizado, chame táxi. 1-0, chama táxi, 3171. Não. Lambida, hein? Lindo, lindo.